Bobozac com a puz é com o nego, conduz essa nave sem placa. Deixa no baixo, eles estão em desespero. X969 tá cheia de bala. Bobozac com a puz é com o nego, conduz essa nave sem placa. Deixa no baixo, eles estão em desespero. X969 tá cheia de bala. Não tô ligando pra Gucci, minha prioridade é o progresso na casa. Muita estrutura no estúdio primeiro, depois nós liga pra roupa de marca. Sempre tem o que se ilude, as ideias confunde, se aplica na napa. O filme é triste, eu já vi esse roteiro. Onde não usa e só vende de placa. Nada é de graça, só uma injeção na tua testa. Tá na mancada, é o que resta. Se tenta contra a quadrilha, os lobos da matilha. Faz chuva e traçante na reta. Na indola segue a meta. Plantão rola na favela. Fumaça massa enquanto o crack ferve. Se o baile poca, nós carbura essa vela. Bobozac com a puz é com o nego, conduz essa nave sem placa. Deixa no baixo, eles estão em desespero. X969 tá cheia de bala. Bobozac com a puz é com o nego, conduz essa nave sem placa. Deixa no baixo, eles estão em desespero. X969 tá cheia de bala. Quando dei atenção pra quem não merecia, isso é um papo sincero. Perder dinheiro e tempo da minha vida é os bagulho que ainda me deixa indigesto. Parasita não tolero, porque levo muito a sério. Eles querem te manter nessa bolha pra fazer umas folhas pauta do regresso. São 30 motivos num pente estendido, presente pra quem tá mandado. Vira saudade estampando a camisa, se pisa fora do quadrado. Da ponte pra lá pode ser diferente, a rua tem código, vejo sinal. Pra não parar nas ideias mil grau, o foco é o cofre SP Capital. Bobozac com a puz é com o nego, conduz essa nave sem placa. Deixa no baixo, eles estão em desespero. X969 tá cheia de bala. Bobozac com a puz é com o nego, conduz essa nave sem placa. Deixa no baixo, eles estão em desespero. X969 tá cheia de bala. Bobozac com a puz é com o nego, conduz essa nave sem placa. Deixa no baixo, eles estão em desespero. X969 tá cheia de bala. Bobozac com a puz é com o nego, conduz essa nave sem placa. Deixa no baixo, eles estão em desespero. X969 tá cheia de bala.